fez ouvir. Parecia uma festa no arraial. Curiosos se apressavam para ver o motivo de tão grande festival. Perguntavam uns aos outros, desta vez o que será? O que foi que um homem grande para o seu povo decretou? Curiosamente foram para a festa e ao chegar contemplaram que o troféu daquela festa era dor. Dor e morte de um homem que só fazia o bem e só dobrava seus joelhos para falar com seu Senhor. E por não negar a Cristo, aqueles homens fariseus mandaram o matar. Mais uma vez ali se ouviu gargalhar de homens maus, gritando em alta voz na multidão: mata-o, mata-o, mata-o, mata-o. Expulsaram da cidade aquele homem, o levaram. Abertos, eu vejo a Deus, eu vejo a sua glória, eu vejo o meu Jesus, eu vejo ele em pé à direita de Deus. Mas nem assim aqueles homens maus tiveram compaixão, tamparam seus ouvidos e gritaram em alta voz: apedrejo. Jesus à direita do Pai disse: Jesus, oh Jesus, recebe o meu espírito. Deu o último suspiro e adormeceu nos braços do Senhor. Adormeceu nos braços de Deus. Atiraram pedras pra matar e gritaram: mata o pecador. Esse homem vai ter que parar de clamar por esse seu Senhor, proferir palavras e blasfêmias contra o nosso rei. Santos, mas o homem de Deus não parou de buscar em Deus a sua luz. Parecia nos fazer lembrar que eles também mataram Jesus. Numa cruz pegaram seu Senhor, sendo o santo e único Salvador das suas almas. Estevão viu o seu Senhor. Estevão viu.